madrugada de terror. Na madrugada de terror. Traficantes metralham até a sede do governo do estado. A sede do governo do estado. Perto de controle. Para as favelas. Oi, Caju. E a força preta, o disparo, o pipoco, o maluco deixou brecha. Sem atitude, o sangue escorre. O lago na testa. Eu sei onde termina, não sei onde começa. Sendo cigarro, fininho, farinha, cachimbo, pedra. É um mundo louco, tá no sufoco, endividado até o pescoço. Pra coroa, só desgosto, fundo do poço. Bancarinha de frente, ninguém racha o coco. É mundo louco, me deixa injuriado. É puta, dinheiro, caralho, A4. E calibre pesado, um grito de assalto. O berro da marca e o sangue no asfalto. Isso quando tem asfalto. Se o chão não for de terra bruta, posso dizer, eu represento a favela. Um moleque chorando e se pá, até passa fogo, pão no cu. Arrombado de farda, promove a morte. E o morro pega fogo, é química da boa. Aí é correria e quem não é, cabelo voa. Quem vive o cotidiano sabe do que eu tô falando. Desespero, dor, sofrimento, a mãe chorando. Se pá é dessa forma que o sistema quer ver você errando. Diga cruz na cara, fuma pedra, mete os canos. Sequestra os famosos, choca a imprensa, termina. Mundo louco, mundo louco. É só fumaça no mundão, mundo louco. Mundo louco, mundo louco. Aí crocodilagem, podridão, só, só. Mundo louco, mundo louco. É só fumaça no mundão, mundo louco. Mundo louco, mundo louco. Aí crocodilagem, podridão, só, pipoco. Eu tô no extremo, na dificuldade. Desobediente, esclarecendo a verdade. Aê, eu sou juiz também, não sou um réu. Observando o céu, cruel. Mas que vergonha, que coisa esquisita. O mundão tá cabuloso, na veia só corre química. Eu não condeno, também não fico pleno. Diabo é o cachimbo, a seringa e o isqueiro, não. Não faço parte, conheço a verdade. Se for no bolo frio, é passaporte pra viagem. Diz, crueldade, mundão eu faço parte. Naquela farda cinza eu vejo o ar da maldade. Vai, te parando, te interrogando. Picuda na canela, abre a perna, eu tô forjando. Tô nem aí, não existe mais lei. Não importa, só eu sei. Já passei, se pai, eu tô passando. Meu ferreiro, meu B.O. Aí, tô segurando, não. Não olha corpo, não faz cara de mal. Nasceu antes de ontem, já pretende ser o tal. Já, já tá careca, já fumo baseado. Me diz que canta rap de você, só tira um sarro. Vê se se enxerga, pode partir pra cima. Aê, não proceder na bicuda ou na rima. Mundo louco, mundo louco. É só fumaça no mundão, mundo louco. Mundo louco, mundo louco. Crocodilagem, podridão, só, só. Mundo louco, mundo louco. É só fumaça no mundão, mundo louco. Mundo louco, mundo louco. Aí, crocodilagem, podridão, só, pipoco. Eu vou correndo, faço meus adiando. Pilanta, pé de pack, vai, vai eliminando, vai. Humildade é a palavra-chave. Mundão saboroso, ação sem piedade. Mano que só ataca, corre pelo errado. Piranha, vagabunda e queimo que nem cigarro. Cotidiano, assim vou caminhando. Acaso caçado, também sou ser humano. É a mãe que chora, o filho na escola. Menor descontrolado, aí apaga essa marola. Menina nova, que sonha com abismo. De 13, 15 anos, na noite sem juízo. Tá, tá se vendendo, abuso imediato. Sua mãe catando lata e seu pai desempregado. É o contrário, esporrando o plenário. Que rouba o nosso povo, seguido de assalto. No mundo louco, assim vou caminhando. Na pura cova eu vou vivendo, eu vou traçando. Caminho é longo, porém também é louco. Filme de bang bang, pra mim aqui é pouco mais. Vou seguindo, se pá até assim. Minha representante, um som 9mm. Assisto ouvindo, e esse é meu caminho. E preto o que for, independente do perigo. Mundo louco, mundo louco. É só fumaça no mundão, mundo louco. Mundo louco, mundo louco. Aí, crocodilagem, podridão, só, só. Me chamam de favela. 9M.M tá na favela. Direto do hospício, me chamam de favela. 9M.M. A guerra me parece inevitável. Rolando, tem mais caras. Se a população se revoltar, não tem tipo sonoro. 9M.M. A todos que me ouvem, vai meu salve.